2019. Sei que duvidas do que eu sinto por ti. Não foi acaso, o destino quis assim. Vamos ficar aqui, apenas ser feliz. Minha alma gêmea, oh, oh, oh. Se no passado duvidei do teu amor, mas no presente os meus planos é com você. Batidão, o DJ cantor do Pará. Lucas Revolution, detona meu produtor.